que agora eu não voltarei mais. Sofro só por te querer e não posso esquecer quem eu deixo para trás. Primeira vez que te vi, não pude te esquecer. De todas que conheci, quem eu amei foi você. Vou embora com saudade, doendo meu coração. Você me fez falsidade, maltrata o meu coração. Adeus, amor, eu vou embora. Eu vou partir agora. Voltarei mais. Sofro só por te querer e não posso esquecer quem eu deixo para trás. Por paixão e desengano eu sofro tamanha dor. Vou morrendo pouco a pouco na falta do seu amor. Quando estiver distante, a saudade me domina, sei que sofrerei bastante. Por sua culpa, menina.